doente. Como que existe? Mas o que quer que eu diga, você mente, mente. Sempre quando tudo parece certo, algo sempre é incerto. Só sabemos que tudo pode mudar. Naquela noite escura, nos dias lembro e escuto sua voz e tudo volta, volta. Lembra quando nós pensávamos que tudo era distante? Nós estávamos errados. Eu te amo, mas você sabe que não consegue me compreender. É assim que tudo acaba, como um risco no nada. Eu daria tudo para te ter, roubaria o mundo para você. Seu olhar e penso que tudo vai acabar. Pensávamos que tudo era distante. Nós estávamos